escuta o meu coração bater apressado e urgente, te querendo sem querer, cansado de sofrer. Mas agora já é hora dessa chuva ir embora. Se chora